Nerd News de número 16. Estou aqui com o Rick, o Fred e o Fernando. E, cara, pra começar aqui, estamos na segunda fase do Prêmio Podcast! Nós somos um dos cinco aí selecionados para a próxima fase da categoria Games. Na verdade, ele quis dizer quatro. Se a votação popular tiver tido algum papel nisso, muito obrigado a todos que votaram, né? Sim, muito obrigado. Se não tiver também, né, cara? Se não tiver, cara, também. Obrigado pela apoio aí, né, cara? Fé que vocês depositaram na gente. Ah, é, cara. A gente ficou muito bem posicionado em quinto lugar, geral, assim. Sei lá. Pra um podcast com menos de 6 meses, né, cara? É muito bom. Se você ouviu todas as nossas súplicas, né, pra votar e simplesmente não mexer o dedo pra fazer porcaria nenhuma, muito obrigado também, né, cara? Tipo assim, parece que não fez diferença. Mais um aviso, né, cara? Ontem saiu um Falecast de releases e eu e o Fernando e o Fred participamos, né, falando sobre Far Cry 2. Eu acho que na semana que vem vamos estar lá de novo, né, Fernando? A gente dá o toque aí quando aparecermos. Ah, nossos parceiraços do coração. Então vamos, né, para os nossos lançamentos da semana, mais uma semana muito boa, cheia de lançamentos importantes. Os dois principais lançamentos da semana é um exclusivo para 360 e um exclusivo para PS3, vejam só. Dois jogos muito importantes aí. E duas continuações, né? Ah, duas continuações de jogos, um muito bem aceito, outro nem tanto, mas a continuação dele promete. Para 360 nós temos Gears of War 2, chegando aí. Boa, todo mundo já jogou pirateadamente, já vazou aí há muito tempo, mas vocês que estão esperando a versão original, essa semana. E pra PlayStation 3, Resistance 2, né? Aê. Um FPS muito aguardado aí, com temática de invasão alienígena e Godzillas, né, gigantes. O Gears tá recebendo notas fantásticas, ele tá com a média de 95%, né, muitos dizem que é bem melhor que o primeiro. Inclusive ele tem dois 100% aqui, um do GameSpy e um do Videogame, e da IGN ele recebeu 95%, né, 9.5. Tá recebendo notas fantásticas. É um jogo muito bom, pelo jeito. Muito bom. E o Resistance 2 tá recebendo notas menores, né? Mas ainda boas. Ele tá com a média de 90%, que é foda pra caramba. Tá sendo muito bem avaliado também, né? Parece que os jogos com as notas altas ficaram pro final do ano mesmo, né? Ah, com certeza. É sempre assim, né, cara? Na Fall vem os melhores mesmo. Outro lançamento importante aí, que é um multiplataforma pra 360, PS3, PSP e DS. Tom Clancy's End War. É um jogo de tática militar, bem no estilo de Rainbow Six. O Tom Clancy, ele ainda é um escritor, ele já, tipo, assumiu que ele é um designer, sabe? Tom Clancy não tem participação nenhuma no jogo. Só escreve a história que é baseada no... Não aguento ver mais jogo com Tom Clancy, velho. Não é possível coisa dessa. Os jogos são baseados nem em livros, mas no universo que ele criou, sabe? Nos esquadrões e, né, etc. Nos militares, os personagens que ele criou e tal. E esse jogo, o destaque dele tá pro fato de que você, aparentemente, pode controlar as suas tropas por voz, né? Não sei como isso vai funcionar para falantes de língua estrangeira, mas ele recebeu um review até agora, foi de 7.5 em 10, então. 7.5 em 10 é uma nota foda pra um jogo pretencioso, assim, né, cara? Pois é. Fala, senta, deita. Finge morto. Dando destaque também pra essa semana, né? Pra PS3 também. Naruto Ultimate Ninja. Não. Naruto Ultimate Ninja Storm. É o Ninja Storm, né, cara? Ele é Ultimate e ainda é Storm, cara. Cara. Foda, maravilhoso, não é brincadeira, não. Melhor gráfico em cel shading até hoje, né, cara? Lindo, cara. O anime devia ser exatamente como foi esse jogo. Pegam a engine do jogo e fazem anime, acabou. E é fantástico que, assim, cara, no trailer mostra cenas que o cara tomou uma porrada na cara e o rosto dele deforma, sabe? Tipo, a bochecha dele vai pro lado, assim, ele faz a cara bem de... Bem aquela cena, sabe? De anime mesmo. Tá muito legal, cara. Não sei quanto a jogabilidade, eu acho que ele não recebeu nenhum review até agora, mas os jogos do Naruto, ao contrário do anime, costumam ser bons. Sim. Então. Mais um aqui que é válido citar, né? É o James Bond Quantum of Solace, que é baseado tanto no filme novo, Quantum of Solace, quanto no filme antigo Casino Royale. Tá bom, né, cara? Não tá uma obra-prima nem nada, mas pra uma adaptação de filme tá muito bom, tá consistente. A saga de James Bond, ela sofre por causa de um enorme fantasma, né, cara, que se chama GoldenEye. Tipo assim, não é só ela ser pior, ela é muito pior, porque GoldenEye foi muito bom e os outros jogos de James Bond parecem ser simplesmente medianos. Já saí pra 360, PS3, Wii, PS2, Nintendo DS e PC, ou seja, só não vai sair do PSP. E então vamos continuar com a lista aqui. Além de todos esses que a gente falou, pra 360 nós temos Secret Service, Ultimate Sacrifice, Madagascar, Escape to Africa, baseado no filme, né? Namco Museum Virtual Arcade, deve ser jogos clássicos da Namco aí, né? Legendary, que eu acho que a gente já tinha comentado que ia sair, né, cara? Deve ter aquelas famosas adiamentos aí. E History Channel Civil War Secret Mission. Pra PlayStation 3, temos esse History Channel Civil War Secret Mission também. O Madagascar Escape to Africa e o Legendary, né? Vamos ver se ele sai essa semana mesmo. Pra Wii, temos poucos jogos essa semana, fantasticamente. Temos Popstar Guitar, Movie Games. É que eles ouviram o nosso cast sobre Pit Bull. Ah, é, The Movies, é verdade. Madagascar Escape to Africa, Rubik's World, Monster Lab, Bratz Kids Lumber Party, Pets Sports, North American Hunting Adventure e Game Party Cruising. Eu fico com pena dos adultos que compraram Wii, né, cara? Aquela coisa de Wii é diversão em família, vocês vão gostar. Eu nem ligo mais pro Wii ter muito jogo casual, sabe? É, beleza, sabe? É um videogame feito pra isso. Podia ter mais jogo para públicos em geral, cara. E não um Pets Sport ou Bratz Kids, sabe? O adulto que comprou o Wii, cara, ele deve se agarrar a uns 4 jogos, assim, e sair correndo sem olhar pra trás, sabe? Né? É. Caraca, não, socorro. PlayStation 2. Ah, nós temos um jogo importante pro PlayStation 2 essa semana, vejo você. Dragon Ball Z Infinite World, cara. Exatamente. Que é o mais novo jogo aí do Dragon Ball, que tá muito bonito, né, cara? Com gráficos muito legais pro PlayStation 2. É, mais novo, dependendo de quando fosse lançado esse downloadismo, cara. Ah, é, amanhã já tem outro, né? É, esse Dragon Ball Infinite World, ele tá combinando os principais elementos aí da série Budokai e do Budokai Tenkaichi, e com alguns elementos ainda do novo, né, que foi aquele Burst Limit que lançou pra nova geração aí, PS3 e 360, né. Em resumo, é só mais um jogo de luz de Dragon Ball, né, com jogabilidade mais refinada ou não, né. Então, e os outros jogos de PS2 tem o History Channel Civil War Secret Mission, Monster Lab, Popstar Guitar, Secret Service Ultimate Sacrifice, Onimusha Essentials de novo. Cacete. Meu Deus. Terceira semana consecutiva. Madagascar, Escape to Africa. Olha só, Think Fast with 4 Controllers. Ou seja, pense rápido com 4 controles. Isso, eu acho que tá errado. Acho que isso era pra Wii ou DS. E isso tá falando PlayStation 2. É mesmo. E NHL 2009. Pra PSP, o único que nós temos aí é o Tom Clancy End War. Pra Nintendo DS, nós temos... Vamos lá. Exit Pony Friends Mini Bridge Edition, Princess on Ice, Winx Club Mission Enchantics, Imagine Wedding Designer, Goosebumps Horrorland, Future You, The Prep Game for SAT, ou seja, um jogo pra te preparar vestibular americano, seja lá o que for isso. Hello Kitty Daily, My Baby Girl, que já tinha sido lançado, provavelmente não. Teresia, My Baby Boy, ou seja, um você só pode ter garotas, outro você só pode ter garotos, né, cara? É o capitalismo Red no extremo, Pokémon, né? Blue, né, cara? Exatamente, exatamente. Monster Lab, Real Soccer 2009, é o Real Soccer, hein? Esse é o Real. Os outros eram todos brincadeiras, filho. Esqueça o Winnie Eleven. Esqueça o Winnie Eleven. Já conheceu sobre soccer. Esse aí é o Real Soccer. Pets, Dogs Pack, Dragon Ball Origins, Imagine Interior Designer, ou seja, design de interiores, Madagascar Escape to Africa, Zovette Endangered Animals, Guitar Rock Tour, Dora the Explorer, Dora Save the Snow Princess, Little Red Riding Hood, Zombie BBQ. Nossa. Como assim, cara? Churrasco de zumbi da Chapeuzinho Vermelho. Não, velho, que isso. E pra PC, nós temos CSI New York, Madagascar Escape to Africa, Guitar Hero 3 e Aerosmith Bundle, ou seja, é um pacote com os dois jogos. Eu gostaria de saber se vem os dois no mesmo jogo, ou se é um DVD pra cada, né? Seria interessante se fossem todas as músicas dos dois no mesmo. Sim, seria mais legal, né? Realms of Arcadia Trilogy, Pets Sports, Space Trader e Operation Mania pra PC, e essa é a nossa lista de lançamentos da semana. Sem mais delongas, vamos para as nossas notícias, né? Eu vou começar aqui com a primeira notícia da semana, que foi o anúncio do segundo jogo baseado nas crônicas do Riddick, né? Riddick é aquele cara interpretado pelo Vin Diesel de óculos escuros e tal, no que tem, né, o filme Eclipse Mortal e Chronicles of Riddick mesmo, é a Batalha de Riddick. O primeiro jogo, pra mim, eu acredito que é a melhor adaptação de filme já feita na história da humanidade. Os gráficos eram foda, extremamente foda pra época, lançou antes de Doom 3, assim. É um dos jogos que mostrava o quanto o Xbox estava na frente do PS2 e do GameCube na época, né, cara, porque... O gráfico era muito bom, velho, era muito bom mesmo. É, mas como nós todos sabemos, nem só de gráficos bons se faz um console, né? Não. Só de jogos. E nenhum jogo, né, cara? Mas o jogo, além de ter gráficos muito fodas, era um jogo muito legal mesmo. Primeira pessoa, com muita parada de espionagem e stealth e ação, e uns elementos de RPG era muito legal. Vamos lembrar aos ouvintes que esse jogo ganhou o prêmio da GameSpot de maior surpresa do ano, porque não era de forma alguma guardado, o filme foi uma porcaria, então eu não esperava que o jogo ia ser pior ainda. E muito pelo contrário, ele se destacou assim como jogo mesmo, não só como adaptação, como jogo, ele se destacou entre os demais do ano, sabe? Qualquer jogo jogo de adaptação de filme que seja bom é uma surpresa pra mim. Ah, é, com certeza. Diga-se passagem, é uma empresa que eu não sei se foi criada ou só tem ações, mas o próprio Vin Diesel tem uma grande participação nessa empresa. E ele participou diretamente da produção do jogo, cara. Então, uau! E tava saindo um outro jogo aí com ele como protagonista, não sei, eu ouvi dizer e eu tava bem animado, cara. E olha só, o fundador da empresa é o Vin Diesel, então ele é isso, tipo velho. O cara principal. Caraca, mesmo. Meu Deus, eu vou ter que fazer um cast sobre o Vin Diesel, cara. Nossa, vai ser doido. Uma das grandes mentes atrás do mundo dos jogos, né, o Vin Diesel. Um dos grandes braços atrás do mundo dos jogos, né, cara? E veja você, o jogo que eu tava falando, que eu tinha ouvido anunciar que eles estavam produzindo, é The Wheelman, que já tem até capa e vai lançar em 30 de março de 2009, que não é baseado em filme nenhum, mas cujo personagem principal é o próprio Vin Diesel, digitalizado e tudo mais. Cara, eu ponho fé, porque o cara teve a manha no Chronicles of Riddick. Mas enfim, vamos para a próxima notícia então, Fred. A gente já tinha comentado sobre o Barack Obama, né, em um outro na Load News. É, saiu uma propaganda recente do partido do Obama, tentando incentivar as pessoas a votar, né. Propaganda consistia no seguinte: mostrava um desenho na representação digital de alguma coisa e aparecia embaixo, isso não vai ajudar você a melhorar o país. Aí mostrava, tipo, um computador, aí depois mostrava, sei lá, sabe, uma cama. Um sofá. Sabe, você sabe, ficar à toa não vai te ajudar a mudar o país e tal. E aí depois mostra o controle do Nintendo Wii, sabe? Tipo, jogar o Nintendo Wii não vai te ajudar a mudar. Aí é claro, né, que todos os Thiagos espalhados pelo mundo, né, devem ter chiado com isso, né? Não sei o quê, né, sacanagem com o Wii. Mas eu acho que isso mostra muito a grande representatividade que o Wii está tendo no mercado americano, é, né? Porque não é a primeira vez que existe uma propaganda que eles colocam um videogame, né? Mas é a primeira vez que existe uma propaganda presidencial em que eles colocam um Wii. É, e tipo assim, né, um controle de um videogame da Nintendo representando todos os videogames, né, cara? Pra você ver a importância. Ou o controle do videogame da Nintendo, que é uma empresa japonesa, significando que jogar a Nintendo Wii vai trazer coisas boas pro Japão e não para os Estados Unidos. Né? Nossa, cara. Numa análise mais LSD, você pode fazer isso também. Tá certo. Isso que ele pensou. Não dê seu dinheiro para os japoneses, dê seu dinheiro para o Bill Gates. É, só aproveitando fazer um gancho aí, então, já que estamos falando de Barack Obama e Sarah Palin, que, né, que é a vice do John McCain, os dois, eles vão participar do jogo Mercenary 2. Como assim? Parece que vai ser um conteúdo baixável, que você vai poder jogar com os dois no meio do jogo. Tipo, eles vão ser personagens. Cara. Tipo, eles autorizaram isso? Como é que é? Ah, cara, muito estranho, porque Mercenários 2 é um jogo totalmente politicamente incorreto, né, cara? Apesar de ser ruim pra cacete, é politicamente incorreto. Não tem nada falando se foi autorizado ou não, mas deveria, né? Porque usar uma imagem assim... Ainda mais tratando de americanos, né, cara? É uma coisa, assim, eles acham que 5% ia entender esse lado que o jogo não vai mudar, apesar de ser politicamente incorreto, então... né, cara? Pode ter sido isso também, né? Eles falam assim, queremos colocar você como personagem de um jogo, assim, se chama Mercenaries. Tá bom, pode ser, deve ser legal esse jogo, né? Não, só tipo agora assim, que eles viram. Qual que é o nome? Aí o cara soa o nariz na hora de falar as flores. Sabe? Aí ele, beleza, né? Tá de boa. Se tem uma sequência, não, deve ser um dia famoso, né? Ele não pagou pra nada. Ele não pagou nada pra isso. Já ao contrário dos outros jogos que ele tava pagando, né? Então, imagina. Não, você quer aparecer no jogo de graça? Claro, com certeza. Pode colocar minha imagem. ou isso. Então, próxima notícia aí, Fernando. A EA, né, ela não anunciou oficialmente, mas tudo indica que ela está criando um jogo baseado em uma obra literária muito famosa, que é O Inferno de Dante. Nossa. Exatamente. Não se sabe muito sobre a história ou o que isso vai passar, né, mas... Peraí, não se sabe a história? Se sabe a história há mil anos. Sim, ela vai ser... Não sabe se ela vai seguir exatamente a história do livro. Ou vai pegar o livro e... Porque é Inferno de Dante, cara. Você pode pegar só o background, né, todos aqueles novos símbolos do inferno e tudo mais, e fazer um jogo sobre isso muito mais há potencial pra cacete, vai, né, cara? Vai ser um McFly 5, cara. Há muito potencial, porque realmente é uma obra assim que ficaria legal num jogo de terror e tal, né? Assim, o livro é chato pra cacete, sabe? Dá vontade de dormir, mas o contexto dele... Mas, e não é só isso, cara. O jogo nem foi lançado ainda e já tem especulações que vai ter um filme sobre o jogo. Nossa, mas isso é... fácil de fazer. Indústria tentando disputar, né, pra ver qual delas iria licenciar o filme do jogo. Olha só, o capitalismo selvagem, né, isso... Pois é, cara. É, o capitalismo, né, cara, tá aí, né. Vai ter um livro em cima do filme, em cima do jogo, em cima do livro, né, cara. Vai ser uma preparação Inferno de Dante 2, a missão, Fraga. Ah, é. Tem alguma coisa do tipo. Próxima notícia aí, Rick. O Chris Sigat, que é o produtor da Blizzard, um dos responsáveis pelo StarCraft 2, ele deu uma declaração falando que o jogo tá mirando pra um público um pouco mais casual, e o objetivo dele é que até a mãe dele possa jogar o jogo. O que deve ter mexido um pouco com os fãs, né, cara? Não, mas aí ele fala que, mesmo com isso, ele sabe que a mãe dele não tem a capacidade de fazer aquelas macros, né, de controlar 30 exércitos ao mesmo tempo e tal, que por conta disso o jogo ainda vai ser competitivo, os players hardcore ainda vão conseguir jogar daquele jeito absurdo que os coreanos jogam, mas ele quer que o jogo não seja direcionado só pra esse público, que pessoas que não estão acostumadas com jogos de estratégia em geral possam desfrutar do jogo também. É, o que eu acho interessante é que façam assim, né, se for fazer pra focar num público casual, que haja a possibilidade de focar nos dois, né, cara? Tipo, se você for casual, você vai conseguir jogar, e se você for hardcore, você vai conseguir jogar hardcoremente também, né, cara? Então... O que a gente pode esperar disso é uma interface provavelmente mais amigável, fases não tão difíceis, com nível de complexidade não tão altos também. Ou níveis, né, diferentes, né? Tipo, o nível dumb e o nível normal. É. Próxima notícia, o Miyamoto, né, o deus, o... Há controvérsias. Sei lá, cara. Ele deu uma declaração sobre as críticas negativas do eMusic, né? Voltando aqui mais uma vez ao assunto do eMusic, né? Por que não? Ele fez uma declaração muito inteligente, né? As pessoas que analisaram o eMusic negativamente foi porque essas pessoas... Não gostaram do jogo. Foi porque as ideias por trás de o eMusic não ressonaram com aquele indivíduo. Hã? Nossa. Hã? Defina ressonar. Que é um modo bonito de dizer a pessoa não gostou porque ela não achou legal, né? Eu tenho uma declaração, as ideias não ressonaram comigo. Ah, você não sabe, você não jogou, pô. Também não joguei não, mas assim, eu não me sinto muito em ressonância esses dias não. A parte importante do que o Miyamoto disse, que é muito importante pra esses designers, esses programadores, trabalharem em jogos com ideias novas, como foi o eMusic, disse ele que os programadores e designers de eMusic, muitos deles trabalharam em séries famosas como Mario ou Zelda, porque é importante você sair do usual e ir pra alguma coisa diferente, né? Ah, e também é importante, né, você conhecer o que é o fracasso. Ah, também, né, por outro lado. Mas não é um fracasso, mas enfim, mesmo que não seja um sucesso, né, uma experiência bem sucedida, essa parada de você explorar novas ideias, novas tentativas, novos ares, é muito importante. E a gente pode ver isso, por exemplo, como a gente disse no caso da ID, é uma coisa que o John Carmack tá precisando, cara, porque ele sempre, a vida inteira, só fez jogo de FPS e atualmente ele tá tendo dificuldades em inovar, né, cara? Tudo que ele fez foi avanços técnicos, assim, que permitiram ele fazer, sabe? Ele nunca teve uma ideia, tipo, nossa, essa ideia criativa ninguém pensou antes. As ideias dele são essa coisa, vão deixar o FPS mais realista do que ele tá agora. Então, se não dá pro cara olhar pra cima, vão fazer um jeito dele olhar pra cima, sabe? É diferente você ter uma ideia boa, assim. E, cara, nisso eu acho que o Miyamoto tá coberto de razão, porque até Zelda mesmo tá precisando de uma renovada aí, vamos ver no próximo, né? Yes. Sem piadinhas de, Zelda vai vir se placar e não vai ter nada pra dizer, vai ser só assistir. Ok, próxima notícia. Momento sério agora, em respeito, por favor, todos vocês. O Nowloading está contemplando o que provavelmente é o maior fato da história, né, que dos nossos 6 meses de existência. E com certeza, um dos maiores fatos da história, assim, né, dos videogames, cara. Eu acho que ela se compara ao surgimento do FPS, né, com John Carmack e sua turma e... E devemos agradecer a cada dia por estarmos vivos nessa época, né, cara, pra poder presenciar com certeza. Primeiro momento, de fato. Esqueça o 11 de setembro, esqueça a crise da bolsa que estamos tendo agora, velho. Foram lançadas 2 imagens de Duke Nukem Forever. Que é isso? 2008 é um ano cabalístico, cara. Chinese Democracy e Duke Nukem Forever dando as caras, né, velho? É o começo da Armageddon, velho. É verdade. Parada é a seguinte, né? Duke Nukem 3D tá disponível pra ser comprado na Xbox da Live, né? Rede do Xbox 360. Se você completar todos os desafios, né? O que parece, você recebe imagens, né, de Duke Nukem Forever. Você recebe duas imagens, realmente não é grande coisa, mas são imagens de Duke Nukem Forever, né, cara? Pra você ver que, né, não é só boato, não é só fruto da imaginação de alguma mente maluca aí. Vai lá então, Rick, próxima notícia. Aqui eu vou anunciar agora o que pode parecer ser o maior problema que a Sony vai enfrentar esse ano. Assim, a concorrência vai aumentar muito, vai ser absurdo. Foi lançado um console que vai competir diretamente com o PlayStation 3, que é o Sony Lex. Ah, cara, coitado da Sony, velho. Acabou. No... Eu posso que esse grill é muito melhor. O Sony Lex, cara, ele é praticamente... ele tem 2/3 do PlayStation 3 e ele tem um cartucho gigante, como vocês podem ver. Tô vendo, muito bonito. Esse cartucho, cara, ele tem contido nele 41 jogos de Nintendinho. Olha só. Que fantástico, hein? Confirme a minha fonte. Eu fiquei sabendo que todos esses jogos de Nintendinho são exclusivos para o Sony Lex. Não tem nem para o PS3, nem para o 360. Exato, são exclusivos para o Sony Lex. Olha só, quebrou a Sony, quebrou a Sony. Mais exclusivo ainda é que ele tem uma versão não autorizada para o Nintendinho de Tekken, cara. Olha, rapaz. Nossa. Olha que fantástico. Um jogo exclusivo, né, cara? Um jogo inédito aí. É, a pergunta que não quer calar. Ele tem drive de Blu-ray? Parece que a informação que não foi liberada ainda. Eles estão fazendo segredo, né? Eles estão fazendo segredo. Eu tenho certeza que ele deve ser o console mais barato pra esse drive de cartucho que ele tem. Sim, cara. Apenas $32. Tá caro, velho. Não, pelo enorme e assustador cartucho que ele possui, eu diria que ele não vai ter Blu-ray. As chances são pequenas. E olha só, né, cara? Cara, a empresa que fez o Fantastic Sony Lex provavelmente é a mesma responsável pelo PlayStation e Nintendo Wii, né? Ou não? Próxima notícia, Fernando. Por que não? Já que eu comecei a falar da EA, vamos continuar falando da EA, né? É, no fórum oficial de Command & Conquer, tinha um administrador, né? Que ele falou pra todo mundo lá que quem tivesse a conta banida no fórum ia também estar banido do jogo. Tipo, ele não poderia mais jogar online pra colocar o pessoal em ordem, né? Tipo, ditadura total, fale mal de mim e vocês... Ah, isso aconteceu com o Spore também, né, cara? O cara ameaçando lá, banir o pessoal que continuasse falando lá da RM e tudo mais. Só que acontece que isso era mentira. Ah, é, não. Com o Spore também era mentira. Sim. É, depois o cara, ele voltou atrás, ele pediu desculpas, falou que ele entendeu errado. Caraca, deve ser o mesmo cara do Spore, só pode. É, pode ser mentira de um fórum. É exatamente a mesma notícia sobre outro jogo. Exatamente mesmo. E agora com o Command & Conquer, né? Tipo, você vê que o pessoal... Pessoal, eu não sei se no fórum estava tendo alguma reclamação, pessoas falando mal do jogo ou da empresa, alguma coisa assim, pra ele chegar, né, fazer um tópico de vocês estão banidos se vocês não calarem a boca. Mas assim, né, pro cara ter recorrido a essa situação de ameaçar e expulsar o pessoal, ou devia estar correndo uma zona muito forte lá dentro, entendeu? Não devia ser só, tipo, o cara é do mal e tal, sabe? Porque fórum normalmente dá flame, dá fanboy e tal. Pô, mas pro moderador ameaçar a banir uma conta do jogo é meio ridículo, né, cara? Com certeza, né, cara? Não, ele simplesmente fala assim, acabou, cara, então você tá banido do fórum, acabou. Ah, mas o banido do fórum é fácil voltar, né, Gil? Agora você fala, você tá banido do fórum, tá banido da sua vida, você nunca vai poder jogar online. Aí o cara já fica mais esperto, né? Porque também é sacanagem você banir o cara do jogo, porque ele pagou pelo jogo, né, velho? Isso tem direito. Tipo. Você não pode simplesmente, não gostei de você aqui, então vou te banir do jogo, né? É, eu tenho só mais uma notícia aqui sobre uma linguagem de programação. Um programa, sei lá o que é isso, que é um jogo que vai ser lançado aparentemente no Xbox, no serviço online, chamado Boku. Boku em japonês significa eu acredito que seja de criança dizerem eu, porque o jogo é voltado para público infantil, e que é um programa para você desenvolver jogos, né? Você desenvolver seus próprios jogos com a linguagem de programação muito interessante, muito simplificada, assim, aquela parada bem brincadeira. Olha. Mesmo e tal. É tudo baseado em ícones, assim. Por exemplo, tem uma imagem que você pega o ícone do gamepad do Xbox, daí você pega um ícone do botão A, ou seja, você vai apertar o botão A no gamepad, e aí um mais, e o que acontece quando isso ocorre? Um ícone para o carinha pulando, ou seja, você apertou o botão A no gamepad, o carinha vai pular. E aí outras coisas, por exemplo, esbarrou, um ícone de esbarrar, mais o ícone da fruta é igual a passar para a página 2, ou seja, acontecer um evento que está programado na página 2. 2, entendeu? E isso é uma parada muito legal, cara. Tem poucas informações sobre isso, eu tô vendo isso no site da própria Microsoft mesmo. Se não tiver muitas limitações, né, tiver uma gama muito grande de possibilidades, é uma coisa super interessante, cara. É, os gráficos estão bem coloridinhos, bem bonitinhos, assim, aquela parada bem infantil mesmo. Me parece mais ou menos uma ideia meio adaptada do Little Big Planet, só que pra crianças, né, de repente. É, não sei, é porque, vamos supor, o Little Big Planet, óbvio que tem como você fazer um milhão de coisas, mas baseado em plataforma, né, digamos assim. Uhum. Esse eu não sei se já tem essa limitação, né, ou não. É, imagina, você faz um FPS e fala, monstro, aí tem um iconezinho de um monstrinho assim, tá ligado, aí bala, encosta na bala, tem a bala de bala. Sangue, né? Sangue, mas... É, fica meio complexo, né? Ah, é verdade. Mas eu achei bem interessante, inclusive, as imagens e tudo mais. Então é isso, né, a gente fica por aqui no Alude News da semana. É, novamente agradecendo a todos que votaram no download, né? E a dica para o próximo cast? A gente vai dar uma dica muito boa. Certamente os mais espertos, né, os mais perspicazes aí, certamente serão capazes de descobrir que esse jogo que nós vamos falar no próximo cast é um jogo que o Fred não jogou. Pronto. Ah, não, cara, isso é muito sacanagem vocês falarem isso, velho. Assim, é um jogo que o Fred não jogou. A desgraça do jogo, sei lá, velho.